te amo, tá ligado? Vem para o meu lado, assim nunca que há. Hoje eu vou curtir com carinho a GDK. Lua de fogo, a festa vai rolar. Vai, vai, meu amor, você me conquistou. Lua de fogo com carinho a GDK. Vai, meu amor, você me conquistou. Caranga, eu te amo, pra você vou me entregar. Vai, meu amor, você me conquistou. Lua de fogo com galera GDK. Vai, meu amor, você me conquistou. Caranga, eu te amo, pra você vou me entregar.